motorizado sem aviso 368, desce 2.500 pés, ajuste 1.015. 368, descendo para 2.500 com 1.015, Gonomeia 1-2. Guardião 02, controle. Na escuta, Guardião 02. Ok, estou autorizado para seguir para o setor sul do aeródromo devido à aproximação para a pista 10. Afirma aqui, setor sul do aeródromo devido à aproximação. 02. Okay, obrigado. O Bravo Zulu, prossegue. Boa tarde, perdeu contato com o Recife, está mantendo 095 na sua escuta, mais 4 minutos para ingresso na sua central. Entendi que vai prosseguir em condições visuais, informe no ponto de descida. A intenção é que o seu voo escorredores de Salvador. Gente, está com a missão de transporte de termo, se não atrapalhar, o Recife está por aí, parou de Tapuã e pouso na 35. Prosseguir inicialmente para Caixa Pregos e no Través de Veracruz a gente, se possível, a gente autoriza a aproximação direta, ok? Positivo. Informe no ponto de descida, Mike Bravo Zulu. É o Whisky Bravo Zulu. Desculpe, o Whisky Bravo Zulu, correto. Campo, próximo de Salvador, aqui, 4 milhas. Autorizado passar para a torre, para pouso em Salvador. Quem foi que modulou? Guardião 02. Autorizado, torre 118.30. 118, torre, grato 02. Desculpe, 118.6. Afirma aqui, 118.6, 02. Patrulhou até o Engenho, agora na vertical de Pituaçu, aguardando a autorização para novo sobrevoo do Barradão. Afirmativo, eu necessito um pouco mais de distância, que o senhor prossiga próximo aí da linha do litoral, se for possível. Gente, claro. Autorizado aproximação direta, pátio do Graé, vento 150 graus, 04 nós, Guardião 02. 02. Upper Zulu 17. Decolada 10, curva direita no perfil da Gole, o fito 5511 é o transponder e 119.8 o controle, gol 1925. Gol 925, trajamento correto, reporte quando pronto, confirme o portão. 3. 03, gente. Frango Fé, ingresso à primeira esquerda, no ponto de parada no 02, 108.62. Alfa Tango Fé, autorizado a alinhar. Nossa, autorizado a alinhar em manter, ponte pronto da colapso, pista no 0. Guardião 02, reporte solo controlado. Vamos lá, solo controlado 02. Okay, 1755, request left deviation, heading 220 for 20 miles. Then we can fly heading eval. 160 graus, 04 nós, papapá, Alfa Tango Sierra. 755, call you back on track. Uma milha de serviço, 366, gol, no meio, no 2. Zero 2, estabilizou? Sim, Matheus. Bate final, chame torre, 1 no noite, decimal 612, gol, no meio, no 2. 4, 2, 9, 1, 9, 8, 612, gol, no meio, no 2. Zulu, prossiga. Senhor, quer que ingresse no corredor Caixa Prego, no altitude da carta. O senhor pode ser liberado também? Zero, pode prosseguir para a pista? Desça para 040-3190. 040-3190. O Bravo Zulu, onde vai ser seu ideal de descida? Confirma? Aonde vai ser seu ideal de descida? Vou pousar na 35 mais 2 minutos. Sente, chama ideal de descida. Zulu. Siga até onde ainda. Tem estimado aí da possibilidade de eu sobrevoar lá o Barradão? Tem estimado não, senhor. Tem várias aproximações, já pistou no zero, instrumento, não tem estimado não. Entendi. Ali a 500 pés sobre o terreno atrapalha a aproximação? Chame controle 119.8. Boa. Por exemplo. Gente, mantenha 500 pés, se haver necessidade, vou pedir que o senhor abandone o setor. Gente, uma escuta permanente. O hotel ainda agradeço aí o apoio. Salvador, muito boa tarde, gol no meio, no 2, na final. Uma milha do Servido 372, baixo de trava. O no meio, no 2, tráfego oficial autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1970 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, livre pouso, agora 6, 1, 2. 190 vai executar o Renato? Negativo, senhor. Está em setor de desvio ainda, vai fazer o IRS, senhor. Está sempre distante, informará quando puder voar na perda de dono. Está 390. Controle, ó, Júnior, o Alfa Tango Serra Decol está nas duas contas. Acionou 5475. Alfa Tango Serra em condições visuais. Ingresse em corredor forte. Aguarde proa direta de Petrolina. Tango Serra. 67. Afirmativo, senhor. Está 3567. 360 Brasília será coordenada. Informação em curso é a Victor, aguarde cópia. Ok, vai copiar a Victor, aguarde no cópia. Está 3567. Salve Salvador, gol no 399. Pushback acionamento 01 na reposição. 01 autorizado, reportar que ficou no 399. Romaria, 399. O gol 925 está no 3, para pushback acionamento também. Número 2 nesse setor, aguarde. Controle de prazo do meio de descida. Desça em condições visuais, ajuste no 0 ou no 5 prazo do Lula. Prisão 90 para 2.000 pés, 1.0 no 5 ao ajuste, reporte na final sem glide. 2.000 reportado na final sem glide, está 390. Alfa Tango Serra, qual a proa ideal, uma Petrolina? Adial 355. Alfa Tango Serra, autorizada, radial 355, suba ao 085. Então, Serra, obrigado. Prisão 90 no marcador externo, você vai observar um tráfego, um helicóptero. Bravo até o 06 a 500 pés. Sim, a gente está 390, vai estar voando já agora na presente e direto do túnel. Prisão 90 autorizado a final sem glide, reporte no, estabilizado no log. Formará, está 390. No meio, no 2, solo 08, livre de eixo, solo 121, decimal 9. Direito, 209, boa. Solo Salvador, o gol 1925. O 925 é o solo. Haveria uma previsão de quanto tempo nós vamos ficar na posição para dar início para o pushback acionamento? confirmo. Eu tenho um bang da companhia realizando push agora nesse setor, e do portão 01 ao 04 só pode ser uma aeronave realizar o push por vez, assim que o mesmo der condições ele autorizar. A afirmativa é que ele já passou aqui na nossa retaguarda. Negativo. O banho agora está no través do seu aeronave. Ah, então tá bom. Estamos aguardando então. Aqui daqui parecia que ele já tinha passado. San 3567, pronto, cópia. Pronto, cópia, San 3567. San 3567, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu no 7, decola down no 0, primeira curva direita, saída gola e transição ao fito 5543. Eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 8, aguarde para o cortejamento, San 3567. Voo no 612 na escuta? Na sua escuta, no 62. Taxi via Alfa, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Alfa, sua Juliette, no 612. São 3567, coteja. 360 autorizado, gole o fito, decola a pista 10, curva direita, aciona 5543, o controle opera em 198, tá? 3567. Cotejamento correto, posição 612, só informando o controle 119.8. É, corrigindo a aerovia, UPZLU no 7, reporte quando pronto. UPZLU no 7, 198, reportando a pronto no 612, tá? 3567. Salvador, boa tarde, o Trip 5415, informação Vitor 140 Ilhéus, e se possível coordenar a saída coral pra gente. Confirme o nível, não consegui copiar o Trip. 140. 140, será coordenado, aguarde cópia. Ok, e puder coordenar a coral aí também agradeço. Para o táxi, no 399 com 4 horas e 20, alterna Galeão, 154 a bordo. Zero, no 399, táxi, via Juliette, corrigindo via Índia, primeira direita, até o ponto de espera down no zero. O ajuste agora no 0 no 5, quando pronto no ponto de espera, torre 386. Gente, muito obrigado, uma boa semana. Solo, tá, 9355, autorização Guarulhos. Confirme o nível 9355. Nível 360. 360 será coordenado, número 2 para cópia. Informação em curso é a Victor, aguarde cópia. 9355. Gol no 39, corrigindo, gol no 925, autorizado, pushback acionamento, posição 03, reporte quando pronto para o táxi. Autorizado, vai para o táxi, muito obrigado. Suzana, 3190. 3190, autorizado, pouso, vento 160 graus, 0 menos. Autorizado, pouso 910, Suzana, 3190. Na Alfa, próximo a Juliette, vou no 602. Tá, guarde a definição do gate pra ir pra ela. Gente. 01, identifique e desça para nível 100 na chegada bom. 00 bom. Prossegue portão 08, via Juliette. 08, via Juliette, no 602. Oi, Salvador, gol no 399, ponto de espera pronto, boa noite. Gol 1399, boa noite, mantenha ponto de espera, após Airbus, finalizar o pouso, autorizado a linha e manter. Gente, após a passagem do Airbus, autorizado a linha e manter, gol 1399. Então 3190, solo azul 13, livre à direita, chame solo 121, sinal 9. 219, ao livre à direita, 319. Mezerono, mantenha uma centena ao atingir, tem um tráfego à sua esquerda, 11 horas a 12 milhas com deslocamento norte, no 085. Estimativo, material 100, 601. Bravo, Zulu. Prossiga. Tu vai conseguir para pouso na 35? Se for autorizado e não atrapalhar, prossegue. Vai prosseguir via Axé? Estimativo, Axé ou da presente direto em Itapuã. Gente, vou Itapuã, desço sem condições visuais, acho que bravo Zulu. Para o tráfego, vou no Itapuã, ô Zulu. O vento tá de 160 com 6 nós. Ciente, obrigado Zulu. Dia no ponto de chama torre 186 com 0 no 5, gol 98. No 399, decolou o Zuno 6, chame controle 119, decimal 8. 098, gol no 399, obrigado, boa semana. Tá bem. Prossiga. 5415, autorizado, Ilhéus, 140 nível, Golf 677, aerovia, decolador no 0, primeira curva à direita, saída coral. 5544, é o transponder, 5544, controle 109, decimal 8. 140 Ilhéus, decola da Golf 677, perdão, decola da 10, curva direita na Coral, 5544, 198 controle, estou na remota, chamada de posicionamento, 5415. Protegimento correto, após segundo pronto. Pushback acionamento, tá 3567 no gate 612. Então 3567 autorizado, puxa acionar 612, reporta táxi. Autorizado, reportará, tá 3567. Azul. Prossiga. É possível ingressar na Vera Cruz, Interlagos? Aqui o setor de aproximação aqui do, da 35 está bem congestionado de informação. Ciente, ingresso e corredor Vera Cruz. Ciente, curva na esquerda para Vera Cruz, Zulu. O 601 desça para o 040. 040. Gol 1925, condição autorizada aquela pista no 020, 160 graus, 089. Autorizado a decolagem, gol 1925. 9355, testamento correto, reporte quando pronto. Quando pronto, no 05, o portão para pushback acionamento. Portará, obrigado, 3. Salvador, muito boa tarde, é 76720 no 340 para o Galeão. 340, Galeão, será coordenado, 6720, guarde cópia. Mandando cópia, 6720. O solo da 9355 está pronto para o pushback acionamento. Recebe o controle, Salvador. 55. Copiado. Alfa Tango Serra, confirme como recebe o controle. Pushback e acionamento. Reporte quanto para o táxi. Autorizado, está 9355. Serra, 55. Obrigado. Controle Bravo Zulu, desvio à esquerda, 040, boa. Sente Bravo Zulu. Desvio à esquerda para evitar a formação, gol 1399. Qual a proa? A proa 2, proa 190. 90 autorizado. Obrigado. O 601 efetuou no desvio esquerdo, proa 160 para essa formação. Gente, o 601, proa 160, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.5. 1.015, 2.000. 6720, pronto para cópia? Negativo, senhor, pronto, cópia 6720. 6720, autorizado Galeão, nível 340, via Upper Zulu 1.4. Saída da El, transição Bless. Decola down no zero, curva direita, controle 119.8, aciona 5552, coteja. Informativo, senhor, atualizado Galeão no 340, via Upers 1.4, saída da Elblast, decola do D10 com curva direita, 19.8, controle 5512, transponder. 6720, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamar para acionamento 6720. 35415, puxa acionamento, boa tarde. 5-4 no 5, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamarei táxi, no 5. O Bravo Zulu. Prossiga. É, a torre está me informando que sobre o aeródromo não chove. Mas o setor norte está... as condições estão degradadas nesse setor. Positivo, estou vendo o radar aqui também, está bem congestionado. Tem como a vetoração para o final da pista 10? Curva direita para o 160, intercept localizador. Direita 160, frente. Juliette Alfa, no ponto de espera chama em torre 18 decimal 6, bom voo. Juliette Alfa 18.6, somente após a passagem da aeronave até o pátio 3, tá? 3567. Não autorizado a final da pista no zero, sem glide, reporte no lock. Chamada no lock, o 601 vai fazer a aeronave. Fazer a aeronave? O senhor vai ter condição de interceptar no último fixo da aeronave? Afirmativo. Ciente, autorizado. nove chama Centro Recife, 1288, alterno 264. 28864 no 399, boa. Boa. César 1 chame torre 1 no 8 decimal 612. É tudo. Torre, o gol 601. Gol no 601, continua a aproximação. Reporte visual, treino todos baixado travado, informa os primeiros 90 metros fechados. Sete. Tango Serra chama Centro Recife 12685 alterno 2545. 12685 12545, vamos para Tango Serra. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3567 próximo ao ponto de espera, vista 10. Pronto e visual que a aeronave na coisa final. 3567, após o pouso do Boeing na final, além mantém cabeceirão no zero. Após o pouso da aeronave na coisa final, além mantém pista 10. Tá? 3567. É um bom domingo. Gol 925, chama Centro Recife 1288, alterno 1264. Recife 1288-264, gol 1925, boa. Boa. Alves Lucas, na aproximação, confirma intenções grande pouso na 1-0. 1-0, corrigindo 12 milhas. Gente, continua a aproximação, informa os primeiros 90 metros, fechado, reporte. 4 milhas, cabeceira 1-0, trem de pouso, baixado, travado. Quente, Zulu. 3567, mantém a posição, ponto espera. Mantendo, tá 3567. Bordo, altímetro 1015. Após passagem da aeronave da Trip, segue a mesma via Juliette Alfa, no ponto de espera chame torre 1-6, bom voo. E após o Trip, Juliette Alfa, torre 386, uma boa noite, nós 3. Tá pronto aqui no 9 pro pushback acionamento, poderia iniciar enquanto aguarda a autorização? Aguarde um minuto no 856. 360. 2000 esquerda, 360. Autorizado, 3567, tem condições de decolar imediato. Sente a linha e mantém cabeceira 1-0 preparando para a decolagem, tá 3567. A linha mantém pista 1-0, tá 3567. Pedindo, quando pronto, autorizado, decolar pista 1-0, vento 1970 graus, 05 nós, tá 3567. A linha tem nível de decolagem, tá 3567. 56, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-9.8, aciona 5546, proteja. Voo 1-8.56, cotejamento correto, está autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Torre, Whisky Bravo Zulu, estabilizado final no zero, visual 800 pés. Gente, continua a aproximação, reportarei pista livre. Confirme o vento, gentileza. Vento 1970 graus, 05 nós. Gente, pode prosseguir para 17 e pousar visual. Está visual com traço também na perna do vento. Abaixo de coordenação. Ou então 35 para não atrapalhar o traço na proa contrária. De 102 na escuta do controle? Jandia, proa do farol de Itapuã, mantém a espera na vertical de Itapuã e aguarde instruções. Gente, estamos aguardando na vertical de Itapuã, até o engenho. Isso, Bravo Zulu, intenção na pouso, piso 35 ou no 7, confirme? 35 para não conflitar com o tráfego na próxima no 7 ali. Ah, é 35, eu autorizo, porém é um helicóptero, um Jet Ranger vermelho, tá mantendo 500 pés na vertical de Itapuã, ok? Se tiver condições pela esquerda, pela direita, é na esquerda, 35, mantém contato visual com o tráfego, para informar quando o visual com o tráfego. Cliente, empreendeu ingressar no circuito a 35 e reportar visual com o tráfego. Tá 3567, close 29198, controle de bagagem. 19-8, tá 3567, hein? Mantinho, o Tandy mantém o farol de Itapuã inicialmente. O tráfego vai ingressar numa base pela esquerda 35. É um Seneca, tá com um trem, ok? Transportando inferno. Gente, aguardando a autorização em Itapuã ou até o Engenho. Trip 5415, ponto de espera pronto, boa noite.